Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello, que é o meu sobrenome. Abra lá comigo, por gentileza, Salmo 119. Estou com saudade de vocês. Já fazem quase 2 meses que eu não apareço, por motivos de grande testemunho e glória. Eu particularmente, junto com uma galera, estamos com a comunidade também aqui em região metropolitana, Rio Branco do Sul, onde lá literalmente é faca na caveira, assim. E Deus tem permitido que a glória dele se manifeste no nosso meio. Então tenho presenciado ali pessoas envolvidas com drogas, pessoas desenganadas no quesito familiar, psicológico, emocional, que estão ali junto conosco e estão alcançando esperança em Cristo Jesus. E eu fico muito alegre por isso, por saber que tudo isso é o propósito de Deus, a qual Ele confiou a nós como igreja, como comunidade ali naquele lugar. E uma das coisas que Deus tem compartilhado no meu coração, todas as vezes que nós... Quantos aqui já leu o Salmo 119 inteiro? Muito pouco. Então hoje você vai ler inteiro. Muito pouco. Mas geralmente é assim. Sempre quando você vai ler os Salmos, você lê o 118, lê o 100, lê o Salmo 1, lê o Salmo 23, que é o mais nébias, maravilhoso. Você lê todos. Mas quando você começa o Salmo 119, você já começa lá pelas tuas, vamos dizer assim, final da noite, já pronto para dormir, daí você começa, vai até o 15, mais ou menos, já está dormindo em cima da Bíblia. Infelizmente, para muitos é uma realidade isso. Claro que não é o nosso contexto aqui. Mas eu queria, por intermédio do Salmo 119, claro que eu não vou ler tudo, tá? Não precisa se assustar. Mas do modo expositivo, eu gostaria de compartilhar com você algo que é o que está contido aqui no Salmo 119. Então o Salmo 119, particularmente, ele ressalva muito, ele dá muita ênfase no quesito da palavra, no quesito da meditação nas Sagradas Escrituras. E eu e você, nós somos desafiados em um tempo a qual nós vivemos, a qual nós, infelizmente, somos desprovidos, até então, do conhecimento. Você tem o livre acesso, você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia aqui agora com você, seja a Bíblia em papel ou um aplicativo. Só que muitas vezes, infelizmente, o único momento em que você tem acesso a ela é o momento que você está aqui. E isso é triste. Isso, infelizmente, muitas coisas que você tem passado, enfrentado, é devido a isso, a falta de ler as Sagradas Escrituras, compreender ela, conhecer a vontade de Deus em relação àquilo que Ele tem para você. Uma das coisas, eu lendo um livro que fala a respeito de Martin Lutero, e uma das coisas que me chamou muita atenção, uma frase dele que ele fala assim, eu até demorei para compreender, fiquei meio até birrado com ele, mas no contexto do livro eu acabei entendendo o que ele quis falar. Mas ele fala lá o seguinte, se você não lê as Sagradas Escrituras, se você não conhece a Bíblia, você está proibido de orar. Ele dá um conselho, que você não ore. Não tenha, não ore. Eu li aquilo, é uma afronta você ouvir isso. Porém, é pura verdade. Se você ir para o texto de 1 João 5, capítulo, versículo 14, 15, nós vemos ali João nos ensinando a respeito da oração, e ali ele fala algo tremendo. Ele fala, quando você se achegar a Deus e você pedir algo, você tem que pedir aquilo que está de acordo com a vontade dele. E uma vez você entendendo que aquilo que você pediu é a vontade de Deus, no teu coração tem que brotar uma paz e uma certeza, com base na fé, que aquilo que você pediu você já alcançou. É só questão de tempo. É só questão de você descansar em Deus que aquilo vai se cumprir. Mas o que está aqui, o cerne desse texto a respeito de João, o que João fala a respeito da oração, talvez aí na tua Bíblia esteja como a minha, o subtítulo dela quer dizer oração eficaz, mas a oração eficaz não é tanto aquilo que eu peço, e sim o quanto eu sei da vontade de Deus. E para mim saber a vontade de alguém requer o quê? Algo básico, conhecimento. precisa intimidade, precisa comunhão. Para mim saber qual é a vontade do Maurício, eu preciso andar com o Maurício, eu preciso conhecer o Maurício. A tal ponto que aquilo até então que eu pedi, ou qualquer reação dele que ele olhe para mim, enfim, eu vou conhecer ele. Eu tenho intimidade com ele. Então João nos ensina isso. Que quando você chegar em oração a Deus, você precisa saber qual é a vontade dele. E meu querido, a vontade dele está contida aqui em 66 livros. Existem vários e vários momentos em que você se depara com uma grande solidão. E muitas vezes você acha que Deus não está falando com você. Já teve esse sentimento, assim como eu? Mas eu vou falar para você, não é Deus que se aquieta. É você que não lê aquilo que ele já disse. Ele já disse, está aqui, está contido em 66 livros. Ou você acha que ele vai levar você para uma cabana, e ali vai aparecer ali uns personagens, tá, e vai falar com você? Não vai, querido. Se você acha isso, apague aí da tua memória aí. Então Deus, ele quer falar comigo e com você. Isso é diariamente, isso é constantemente. A partir do momento que eu e você conhecermos a palavra dele. Então você tem que se encher da palavra a tal ponto que o teu dia a dia, em certas situações e circunstâncias, a qual muitas vezes você se depara, assim como eu, dificuldades no nosso dia a dia, situações a qual a palavra de Deus em você, ela vai gerar vida em você. Ela vai fazer com que você compreenda como se portar em relação a certas situações na tua vida. Então nós precisamos conhecer da palavra, precisamos entender a respeito disso. Um texto que eu sempre falo, e que é a base de toda a questão do conhecimento, Oséias 4, versículo 6, Deus levanta o profeta Oséias, em um determinado momento em que o povo de Israel estava desprovido de conhecimento, ou seja, estava ali perdido, perdidão, abandonado, se sentindo abandonado, e Deus levanta o profeta Oséias e traz a seguinte mensagem, que o meu povo, ou seja, vocês, meu povo escolhido, é vocês, não está falando para nenhum outro povo, está falando para o povo dele. Hoje, no contexto real, nosso é eu e você, amém? Todos aqui estão em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, você é dele. Então ele está falando que o meu povo perece porque falta conhecimento. E porque vocês não têm olhado para minhas escrituras, para meus preceitos, eu tenho rejeitado vocês. Porque não tem como eu ter uma comunicação com vocês, porque vocês não me conhecem. Como que eu vou falar um linguajar a qual vocês não estão habituados, a qual vocês não entendem? Guarde isso no teu coração. O Espírito Santo, por um bom tempo eu preguei e afirmei que o Espírito Santo ele era um ser ilimitado, que não existia limite para o Espírito Santo. E o que ele quisesse fazer, ele fazia, porque ele é todo poderoso. Porém, ao longo dos anos, ao entender as Sagradas Escrituras, eu tenho entendido que ele é limitado. E sabe por que eu afirmo isso para você? Porque o limite dele está condicionado às Sagradas Escrituras. Ele não vai falar e não vai agir além daquilo que já está contido aqui a mim e a você. Então o limite do Espírito Santo agir na tua vida é o quanto você tem da palavra de Deus em você. Então talvez você está aqui, né, anos já, ou em outra denominação, está aqui nos visitando pela primeira vez, segunda vez. E você se questiona por muitas coisas que até então não acontecem na tua vida. Eu não tenho temor de falar para você que só não acontece porque você está vazio. Só não acontece porque você não conhece as Sagradas Escrituras. Só não acontece porque o pouco que ainda você conhece, você ainda conjectura com base nas tuas necessidades, com base naquilo que você precisa e você pega textos que te convém fora de contexto e quer afirmar, muitas vezes, a vida errada qual nós levamos aqui. E nós não devemos fazer isso. Então, como a palavra que nos ensina, nós perecemos porque nos falta conhecimento. O próprio Jesus chega para os seus discípulos em Mateus 22, versículo 29, e diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós pecamos porque nós, e erramos, que nós não conhecemos as Escrituras, porque nós não estamos nos dedicando na palavra do Senhor. Então, por um bom tempo, demorei para compreender tantas palavras, tantas mensagens que eu já compartilhei, já falei, e a gente tem um grande desafio diante da palavra de Deus, que você quer sempre estar trazendo algo novo, sempre quer estar trazendo mensagens novas, Mas uma coisa que eu tenho me deparado nesses dias é o seguinte: não tem como você falar algo novo num quesito, ou seja, num ambiente onde não há uma estrutura. Se não houver uma estrutura, tudo que você colocar ali tende a desmoronar, não consegue suportar. E eu convivo com pessoas a qual eu conheço de anos de igreja, que você fala coisas básicas, como, por exemplo, a mensagem da graça, a pessoa não entende. Ela não consegue compreender que não existe nada que façamos que nos torne merecedor daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E ela busca por todos os meios ficar ali costurando o véu que já foi se rasgado, de cima para baixo, demonstrando que a atitude salvífica vem pelo próprio Deus e não do homem. E nós ainda criamos meios para ficar querendo achar um mediador entre eu e eu até Deus. A qual nós precisamos entender que não existe meio. Então tem pessoas que até hoje vivem isso. Mas por que que vive isso? Porque não conhece as Sagradas Escrituras. Então hoje aqui nós poderíamos fazer uma pesquisa. Claro que você não precisa erguer tua mão, muito menos olhar para o teu irmão que está do lado, nem repetir, nada. Mas só refletir. Quanto tempo você tem gastado com a palavra? Quanto tempo? Eu estou terminando Espartacos agora. Semana passada eu terminei aquela de adolescentinho lá, mas aconselho todos a assistirem. Eu não vou falar até inglês, porque eu não manjo muito do inglês. Vou falar em 13 razões. Tá? Não, vou aconselhar vocês. Isso é bom. O autor só teve uma única intenção. De fato, evidenciar esse quesito do suicídio que está tão natural aí, na verdade. Nós que passamos despercebido por essa situação. E cabe nós, como igreja, também nos inteirar a respeito disso e poder trabalhar num quesito aí de aconselhamento, poder ajudar pessoas que estão aí. Eu, domingo passado, eu convivi com um menino tentando ajudar ele a sair fora das drogas e tudo mais. E várias vezes, ou seja, 2 anos atrás, eu fui o dia seguinte que ele tinha se enforcado. E ele já estava praticamente morto, mas conseguiram tirar a corda e ressuscitaram ele ali. Fizeram ele voltar de novo. Outro dia eu fui, fiz a visita, consegui encaminhar ele para a casa de recuperação. Enfim, fiz um trabalho com ele, ficou conosco até no início da Gólgota, lá em Rio Branco. Tem foto dele junto, estava lá nos ajudando. Um rapaz conhecido na cidade, de família conhecida. E ele, nesse período de 2 anos, ele falou várias vezes que ele ia fazer. E está aí uma dica para você. Se porventura um dia você já disse isso, e muitas vezes o dizer sobre suicídio não é eu vou me suicidar. Às vezes é aquele sentimento assim, para mim já não estou aguentando mais a vida. Já não aguento mais essa vida. Por que que eu não morro? O simples fato de você sentir isso, você existe uma grande probabilidade de uma hora você fazer aquilo que não cabe você fazer. E esse menino passou por 2 anos falando isso, até que ele fez. Domingo passado eu fui pregar numa igreja aqui em Santa Felicidade. Chegando em casa, uma amiga minha manda mensagem. Ficou sabendo do fulano? Falei, não. Peguei e já mandei mensagem para o pai dele. E lá o pai dele demorou para me responder, daí só respondeu assim: ele agora só na lembrança. Me arrumei, fui lá. Cheguei lá, peguei ele até no portão. A afronta dele era tão grande que tipo aquela ideia assim, vou acabar e vou ficar aqui para todas as vezes que vocês passarem ou entrarem, vocês vão lembrar da situação que eu fiz e fez. 28 anos, mês agora que vem, ia completar 29 anos, deixou um filhinho pequeno. E aí isso mexe com a gente. Eu já estava vendo essa sériezinha aí, só fortificou mais de querer completar ali e ver até o final. Assim como já vi outras séries e tudo mais, mas por que eu estou falando isso para você? A gente gasta quanto tempo? Hoje, dependendo do capítulo de uma série, aí é 1 hora e 40 minutos, é 50 minutos, e você fica ali vibrado, ó, assistindo. Não pisca o olho. Ah, se alguém passar e te incomodar ali. Nós somos assim. Mas no que diz aquilo que gera vida em nós, aquilo que está aqui, contido, a própria palavra, o próprio verbo revelado a mim e a você, o próprio Cristo revelado em 66 livros, nós não gastamos tempo para isso. E nós temos que pedir perdão para Deus em relação a isso. Porque nós falamos tanto de Deus, postamos coisas na internet, postamos no Facebook, compartilhamos no WhatsApp, fazemos tantas coisas ali, porque no Face existe bolas de teólogo lá. O que mais tem é teólogo no Facebook. Agora vai e conviva com o miseravão ali um mês, dois meses, para você ver se ele é mesmo o teólogo que ele está ali se mostrando. Então eu e você, nós temos que ter essa consciência que tudo que você tem vivido até os dias de hoje, você só está vivendo, seja para o bem ou para o mal, porque você não tem buscado conhecimento nas Sagradas Escrituras. Você não tem se doado diante da palavra, você não tem buscado entendimento, prazer na lei do Senhor. Tanto o Salmo 1 como o Josué 1, ele fala praticamente a mesma coisa. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quer ser próspero? No quesito financeiro é simples, só trabalhar. Trabalha que você vai ter a tua prosperidade. Mas você quer ser próspero no quesito emocional, espiritual, no quesito de conhecimento? Tanto Josué como o Salmo 1 aqui fala bem claro. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Conheça as Sagradas Escrituras a tal ponto que os teus caminhos serão prósperos. Você vai ter discernimento o que deve fazer, o que não deve fazer. Assim diz a palavra. Nós precisamos disso. Tá, mas com base nesse conhecimento, qual livro seria melhor para alcançar esse conhecimento? Você acha que existe isso? Não. Você acha que existe um livro da Bíblia em meio a esse conjunto de livros a qual compõe a Bíblia? Dentro desses 66 livros aqui, existe um livro específico para você alcançar essa sabedoria, para você alcançar essa maturidade espiritual, para você conhecer a Deus? Não existe. Pelo contrário, Paulo instrui em Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a palavra. Então toda a palavra, desde o Velho Testamento, desde Gênesis, Apocalipse, você tem que compreender isso. Ela está aqui, em mãos. Eu e você, nós temos o livre acesso. E toda ela é apta e divinamente inspirada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que já começar a abolir do nosso meio, em nome de Jesus, nós temos que crer nisso. Que é essa mensagem que muitas vezes fala assim: não, como eu já ouvi e já falei também. E Deus me perdoe de novo, mais hoje. Mas eu já falei, o senhor sabe o que eu falei. Que Deus, o Espírito Santo, ele não se limita aqui. Ele pode falar coisas com você, seja através de profetas, de outras revelações, de dons e tudo mais. Ele pode falar coisas novas sem estar contido aqui. Meu querido, isso não existe. Então eu e você, nós temos que entender o seguinte, que está aqui contido. Então toda profecia revelada, tudo que eu e você nós necessitamos e precisamos, até que Cristo venha nos salvar e nos levar juntamente com Ele para toda a eternidade, está contido aqui, está revelado aqui. É só você começar a esquadrinhar, você buscar conhecer isso. Só que muitas vezes você se depara com um texto aqui que você não compreende. Por isso que Deus levanta pessoas para fundamentar uma EBD como nós temos aqui todo domingo. Em relação à oração, a qual nós temos nas quartas-feiras, os cultos aí que vai ser tratado em relação à questão familiar, os próprios cultos que nós temos aqui todo domingo. Então esses momentos são momentos que facilitam você, que ajudam você a compreender as Escrituras, a se expor a ela e deixar ela expor você e mostrar quem de fato você é, quem Deus é e quem você deve ser em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender isso. Jesus, no período que ele andou de 3 anos a 3 anos e meio com seus discípulos, após ele ter ressuscitado, a história nos conta lá em Lucas 24, a partir do verso 13 ao 35, conta a história do caminho de Emaús. Conhece? 11 quilômetros até Jerusalém. A história aqui nos conta que Jesus, após estar ressurreto, ele andando, ele encontra 2 ali perdidão, andando nesse caminho de Emaús, E ali Jesus começa a escutar eles falarem de uma esperança, ou seja, eles estavam angustiados, porque foi gerado neles uma expectativa a qual eles não tinham alcançado no modo terreno. Tinha-se falado de um Messias, tinha-se prometido um conhecimento, ou seja, um novo governo até então, ou seja, um novo reino que era celestial, porém a mente deles, carnais, estavam compreendendo, achando que era terreno. Aí, de repente, Jesus morre, e Jesus está lá bem descansandinho, os dois dias antes de ressuscitar, o terceiro dia. De repente, o texto diz que Jesus, ao estar ressurreto, ele se depara com esses discípulos, questionando e murmurando, e falando, pô, veja, não era real. Agora estamos aí, todo mundo perdido, aquele que seguiu ele, fico pensando os que largaram profissão, Pedro, os demais. Nós, a sorte que não era tão próximo assim. Afirmo isso até devido à falta de conhecimento deles. Aí a Bíblia conta que Jesus, andando juntamente com eles, Jesus começa a fazer algo, a qual eu e você precisamos compreender aqui. Precisa cair no nosso espírito. Jesus começa a expor a palavra para eles. E começa a contar desde Moisés e todos os profetas. Começa a expor todas as escrituras. Tenha consciência o seguinte, todas as vezes que você está lendo os evangelhos e as cartas paulinas, enfim, todas as epístolas, o Novo Testamento, você tem que conhecer, que tem que entender o seguinte, todas as vezes que fala escritura e lei e preceitos, não está falando do Novo Testamento, até porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, estava sendo vivido. Então ele está falando da Torá, está falando dos preceitos do Pentateuco, do Velho Testamento. Tem esse entendimento. Então a Bíblia que Jesus lia era a Torá, era o Velho Testamento. Então todas as vezes que você ler o Novo Testamento, você se deparar ali com textos falando, medita nas Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras, está falando do Velho Testamento. Então nesse período, a hora que Jesus começa a expor para eles, ele chega num determinado momento, antes de ir para Jerusalém, a palavra fala que eles param em um determinado lugar e convida Jesus para ficar junto. E Jesus entra com eles para ficar até o dia seguinte, para continuar a caminhada. Aí Jesus pega um pão e ele cumpre aquilo que ele mesmo ensinou em Mateus 26, 26, que é onde foi instituído o princípio da ceia, com o único magistério que é partilhar do pão e não comer do pão e do suco, e sim partilhar, viver em comunhão, que é o que Paulo fundamenta em 1 Coríntios 11. Aí você chega nesse momento, o texto diz que Jesus pegando o pão, ele partindo o pão, ele deu para os dois perdidão, e no versículo 30, o texto diz que os olhos deles se abriram, a ponto que eles reconheceram que era o Cristo, que era o Jesus que estava expondo toda a palavra para eles, estava expondo a mensagem, estava esclarecendo para eles até então o que era verdadeiro, o que era reto, o que era justo, que eles tinham que se ater ali e conhecer. E esse texto é tão tremendo que Jesus, ele nem ficou para comer, ele só deu para os dois abençoadão ali e foi embora. E os dois ali falam para o outro e falam, pô, não acredito que Jesus estava andando conosco. E nós falando dele e ele junto, expondo a palavra dele. Bem por forão. Até então ali eles conseguem entender, mas entenderam por quê? Devido à exposição da palavra. Então, meu querido, muitas vezes eu e você nós padecemos em relação a conhecer a Deus porque nós não somos expostos à palavra. Ou seja, a palavra não é exposta a nós de um modo coerente e claro. Eu não digo aqui, porque aqui nós não temos que falar isso. Principalmente não vou aqui, né? Entenda. Não estou passando a mão, nada. Abençoadão. Nós temos um homem aqui que, graças a Deus, ele, para mim, está falando tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, graças a eu ter vindo para cá. De muitas coisas que você sabe, aqueles que me acompanharam no início aí, né? Que faltava rajadas aqui no momento meu de exposição da palavra, eu tenho mudado. Cada dia a palavra tem fortificado meu coração, cada dia a palavra tem lavado meu coração. E eu tenho buscado esse temor e tremor com base na palavra. Então o simples fato de eu chegar aqui e compartilhar uma mensagem, essa mensagem não pode ser minha. A partir do momento que eu abro a Bíblia, eu acho que Deus revelou para mim o entendimento. O Espírito Santo veio e trouxe algo novo para mim, que eu só tenho que usar textos aqui para apoiar o meu pensamento. Eu estou fazendo algo gravíssimo, irmão. Eu estou denigrindo a própria imagem do próprio Espírito Santo, porque a palavra fala que Ele inspirou toda a Escritura. Então, o simples fato de eu pegar um texto e conjecturar ele, usar outros textos para argumentar o meu pensamento, e trazer para você aquilo que eu acho, porque eu conheço alguns aqui, então eu consigo trazer um entendimento que vá ludibriar a tua área emocional, a ponto de você sair daqui gostando de mim, e falando, nossa, como foi abençoada essa palavra do Brunello. Geralmente a gente fala isso quando só tocou a nossa alma. Porque quando toca no espírito, geralmente a gente não gosta, porque confronta a nossa carne, a nossa alma. Mas de repente você sai com aquele entendimento, aquele conhecimento da palavra, a tal ponto que ele precisa gerar vida no teu coração. E uma vez eu tendo essa consciência, eu jamais vou achar que ele vai falar coisas novas, sendo que ele já revelou aqui, já está contido para mim e para você. Então o simples fato de eu usar um texto como eu já usei e falar assim, não, mas esse texto aqui não está escrito. Vou te dar um exemplo, João 10, 10. Sempre falo disso. Eis que vim para que tenha um... Não, voltando, parte A do versículo. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundância. Lembra desse texto? João 10, 10. Para aqueles que sabem, por gentileza, fiquem quietinhos, tá? Mas não tenha medo. Jesus está falando de quem aqui? Quem é o ladrão aqui? Quem é? Diga aí um ousado, bem alto aí. É o miseravão? Satanazão? Chucaveira? Vai falando nomes e nomes. Conjecturadamente, nós olhamos para esse texto e queremos afirmar com uma revelação do Espírito que Jesus está nos revelando aqui nas entrelinhas que ele está falando característica, enfim, ele está falando do próprio Satanás. E a vez que eu afirmo isso, seja pregando ou você evangelizando alguém, você está pecando. Está sendo maldito e passando o evangelho maldito a outra pessoa, tornando ela tão maldito quanto você por falta de conhecimento. Por que que eu estou falando isso? É só você voltar dois versículos antes e você vai ver de quem Jesus está falando. O ladrão ali é os pastores que existiam na época, que vieram antes dele para distorcer toda a mensagem, para ludibriar o povo, para enganar o povo. Jesus não está falando de Satanás aí. Não, mas Brunella, você também já está por fora. Eu entendo porque o Espírito Santo revela para mim que tais características não vou isentar. Acredito que essas características também o miserável tem. Mas o que eu não vou afirmar é dizer que Jesus está falando que é ele ali. Não é ele. Até porque Jesus não está ali dividindo força com ninguém ali. Jesus só está falando do bom pastor e ele é o bom pastor. E falando das ovelhas que ouvem a voz dele, seguem ele. Porém o mercenário, o ladrão, as ovelhas não seguem. As ovelhas são saqueadas, as ovelhas são destruídas. Por que que eu usei esse texto? Porque nós temos que entender que a partir do momento que eu aceitar que o Espírito Santo revelou que é Satanás ali, então o Espírito Santo trabalhou mais ou menos para revelar a Bíblia. Então tudo indica que ele revelou algumas coisas aqui, mas ele pode revelar coisas novas para mim e para você. Não pode, irmão. Não aceite isso mais na tua vida. Leia as Sagradas Escrituras, deixe que o Espírito revele para você aquilo que está contido aqui. Aquilo que está revelado aqui. E para isso... requer estudo, para isso requer dedicação, para isso requer tempo. Porque você pegar um texto lá na tua caixinha de mensagem que você tem lá para fortificar o teu dia, ah, querido, pare até, misericórdia. Misericórdia. Eu vou lançar até, vamos aí, quem tiver dinheiro quiser me ajudar, caixinha de bordada. Só tem de promessa, né? Pegar as cajadadas para os heavy metal, para os truques que gostam de levar bordado, não pegar só os textos de cajadada. Então nós temos que ter essa consciência, ter esse entendimento através do Espírito que habita em nós. Quando, maravilhoso é quando você lê textos aqui, que você sente que algo pulsa em você, que algo está aqui, está vivo dentro de você. Você sente o refrigério, você sente saciado, É como o sentimento que você está com fome e vai lá e come um x-picanha ou devora uma pizza. É o mesmo sentimento de satisfeito. Quando você está angustiado, que você vai para as Escrituras e você se depara com a verdade. E a verdade traz para você o entendimento. Dentro de uma pesquisa que eu tenho feito lá com o povo, a qual eu tenho ajudado a ter essa consciência, muitos falam para mim o seguinte: Brunello, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E além de não entender a Bíblia, ela é um livro chato. Principalmente se for ler Levíticos, pegar ali os primeiros textos de Mateus, que está falando da genealogia de Cristo, o cara já descansa ali, o cara já para ali, falou, não entendi nada. Ele lê o capítulo 1, ele já abandona, porque ele não entende nada. Fala ali Joaquim, irmão de Manuel, Emanuel, não, isso aí é a Bíblia de Portugal, né? Mas sabe por quê? Que muitas vezes nós temos essa atitude no nosso coração, esse sentimento na nossa vida? Porque eu e você, nós ouvimos a seguinte mensagem: irmão, para você resolver a tua vida, toda angústia e problema que você tem, está na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você não escuta isso? Eu mesmo estou tentando falar isso para você aqui. Que tudo que você precisa para resolver a tua vida está contido nas Sagradas Escrituras. Daí sabe o que nós fazemos? Você levanta de manhã, está lá um credor lá cobrando você, ou alguma situação que não está boa. Aí devido à tua alma, devido ao teu sentimento estar ali angustiado, devido ao exterior não estar cooperando com você naquele dia, está meio acinzentado, não está muito legal o dia de hoje. Daí você lembra dessa mensagem, na Bíblia está lá a resposta para você. Só que daí você vai lá para a Bíblia, vai lá abrir, você já não sabe nem onde abrir. Mas daí você se atenta assim e fala, não quer saber, eu vou começar por Gênesis. Aí você vai lá ler 3 capítulos, falando da criação, falando da queda do homem e da mulher, falando do plano divino. Aí você pega ali no finalzinho do capítulo 3, Deus chamando ali cada um e dando a sentença para cada um deles, e já prometendo Cristo Jesus. Aí você lê aquilo ali e até achou bonito, mas o anseio da tua alma, a resposta que você precisava, você não vai achar nesses textos. Você vai ficar ali, pô, eu li, beleza, eu fiz o que falaram para mim fazer, mas eu não entendi. Ou vai chegar um determinado momento que você vai estar lá em Números. Né? Ou vai chegar em Levítico, a hora que está sendo instituído todas as leis lá, cerimoniais e tudo, todas lá. Começa a ver lá a questão do sacrifício, do tabernáculo, de tudo. Você começa a ler, ele fala, pô, você ali com a alma aflita, querendo te dar uma síndrome de pânico, uma depressão, alguma coisa, a pouco você começa a ver ali, pega o novilho, mata o novilho, limpa o novilho, meu Deus! Você para, você abandona. Não, você abandona. Aí você é angustiado, né, com talvez o filho doente, alguma situação, ele chega lá, Deus com Abraão, traga teu filho aqui, quero que você sacrifique ele para mim. É angustiante. Você não vai achar a resposta desse jeito. O que nós temos que entender é o seguinte, você tem que meditar na Sagrada Escritura toda. E a tua aflição ela é sanada dia a dia, por causa do conhecimento contido em você, por causa da vida que ela gera em você. Então não é um determinado momento que você tem que procurar a resposta ali. Ela, a resposta tem que estar dentro de você, porque a palavra está dentro de você. Porque você tem prazer na lei do Senhor, porque você medita nela dia e de noite. Então, em nome de Jesus, falo de mim também, me encaixo para não ficar aquela coisa, pô, Brunello, demora para vir e ainda vem querer xaropear nós. Se você não está lendo as Escrituras, meu querido, reveja os teus conceitos, chore na presença de Deus, peça misericórdia, clame o sangue do Cordeiro, peça para que Ele coloque esse anseio das Sagradas Escrituras na tua mão. Eu tinha 5 Bíblias lá. Eu até nem vou fazer essa pergunta de medo aqui. Para mim não achar que era o Espírito Santo falando comigo e eu não ouvi. Mas eu ia trazer e ia perguntar aqui. Mas se alguém... Vou perguntar mesmo assim. Para mim tirar a dúvida. Tem alguém aqui hoje aqui que não tem uma Bíblia em casa? Você não tem Bíblia? Erga a mão para mim bem alto assim, quero ver. Oh Deus, que não tenha ninguém. Não tem? Todos aqui têm uma Bíblia em casa? Glória a Deus, aleluia. Não era o Espírito Santo falando para mim trazer minhas Bíblias. Até porque eu ia te dar essa Bíblia. Mas já que todos têm, glória a Deus, aleluia. Então, o que, que você precisa de primeiro passo? Você precisa ter uma Bíblia. Você precisa ter. Se você não tem em papel, abaixe o aplicativo. Abaixe. Deixa eu tomar um golinho de água. Pô, essas coisas, é você que está mexendo aí, Júlio? Você que está editando agora? É você? Então, essas coisas você corta, né? Ah. Ó, abaixar sim o aplicativo. Vocês sabem o que eu estou falando. Que povinho, né? Tá com o Salmo 119, vamos começar agora. Teve uns que até leram aqui. Mas veja comigo aí o versículo 1. Todos acharam? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Só para quesito de informação, segundo teólogos, não existe um autor aqui. Até agora não acharam o autor do Salmo 119. Devido às pesquisas por quesito literário, a forma da escrita, a forma de interpretação, conhecimento de Deus, intimidade com Deus, deduzem que é um Salmo de Davi. Tá? Mas eu não vou afirmar aqui que seja Davi. Tá? Então, quando você lê o Salmo 119, você sempre tem essa perspectiva de você imaginar você mesmo. Imagine você, que isso aqui são para você. São textos aqui que está falando para mim e para você. Então, o que, que o texto está falando aqui no Salmo 119:1? Ele fala que bem-aventurado, feliz, completo, realizado, são aqueles que andam no caminho do Senhor. E aquele que tem prazer na lei do Senhor. Então, talvez você esteja aqui, esteja com aquele sentimento de estar faltando algo. Parece que algo não está realizado, algo não está completo em você. Tudo isso é devido à falta de conhecimento na palavra de Deus. Não existe outra coisa. Não é porque o namorado te deixou, não é porque o casamento não está bom, não é porque o emprego não está bom, não é nada disso. Só é por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque você não tem buscado ter prazer na lei do Senhor. Versículo 5. Não fique com medo, tá? Eu vou parar aqui já. Senão você vai achar que eu vou acompanhar tudo aqui. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência a teus decreto. Então aqui no versículo 5 nós vemos aqui, consciente, que o salmista ele era consciente da eficácia da palavra. E aqui ele faz como se fosse uma oração, conduz a minha vida a Deus, de forma a conhecer e observar a sua palavra diariamente. Então nós temos que aprender a fazer isso. Então, a hora que você for lá, tirar o teu tempinho lá, seja no intervalo da tua faculdade, no intervalo do almoço, seja de manhã antes de trabalhar, seja no final da noite, após chegar do trabalho, mas que você entenda a necessidade, que assim como você necessitou almoçar, se alimentar no mínimo aí num período de 3 horas, pelo menos isso que é ensinado, mas não fazemos, né? Num período de cada 3 horas, ou pelo menos as 3 refeições mais importantes você faz, café, almoço e janta, ou café da tarde. Então, da mesma forma que o teu corpo necessita, você precisa gerar consciência, ter a consciência que o teu espírito, ele só é fortificado quando você se alimenta da palavra do Senhor. Então, é necessário diariamente você ter comunhão com Ele. Pegar um capítulo por dia, pegar um provérbios por dia e meditar na palavra. Não apenas ler por ler, mas meditar na palavra, ter esse prazer na palavra do Senhor. Versículo 6, veja comigo. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Aqui existem algumas versões que ele está confundido. Existe alguma versão que está assim? A tua está confundido? Então beleza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo instruindo Timóteo em relação ao ministério, como conduzir a igreja, trabalhar com os irmãos, ajudar os irmãos a compreender e meditar na palavra, Paulo fala o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão o Espírito enganadores e doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio. Isso Paulo não está falando num contexto fora, ele está falando num contexto dentro. Um contexto onde a palavra de Deus até então tem sido anunciada. Então eu e você, nós temos que discernir o seguinte. Que quando nós não meditamos, quando nós não somos dados à palavra do Senhor, nós ficamos confundidos. Nós ficamos muitas vezes sem direção. Aí, dependendo quem vir aqui expor a palavra, se está expondo algo que está achando ser a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, se você não está firmado na palavra, isso tende a levar você como um vento de doutrina, como Paulo fala. E é ensinamentos de demônio. Então, hoje nós vemos isso. Não vamos falar nome, mas vamos falar de situações. É Bíblia encharcada no óleo. É sabonete vendendo. A rolé aí para você tomar banho e limpar o teu couro. Para a unção vir em você. É endemoniado pegando camiseta e achando que o sangue dele, a qual ele levou uma facada, todo tratado. Se você tem dúvida disso, pode saber que ele é tudo tratado. Aí o miserável leva lá uma facada, sai o sangue dele, ele está lá achando que o sangue dele tem mais poder do que o sangue de Cristo. Misericórdia, meu querido. Inimigo da cruz, Paulo fala isso. Cujos homens fazem isso porque o Deus deles é o ventre, o seu próprio interesse. Está visando só o seu próprio interesse. Inimigos da cruz de Cristo. Então eu e você temos que compreender que as Sagradas Escrituras... ela tem poder para fazer com que eu e você aprenda a discernir todas as coisas. A compreender as coisas e falar, não, pare com isso. Não aceito isso. Rejeito esse tipo de ensinamento. Não vou ser conivente com isso. Nós temos que aprender até no quesito ali do Facebook, já que nós temos o acesso a muitas pessoas ali. A gente tem que aprender só a não falar de pessoas em si. Mas da mensagem propagada, eu e você, nós temos direito. Direito. Não tendo a intenção de querer defender a palavra, porque a palavra não precisa ser defendida. A palavra é toda poderosa para isso. Ela mesmo se defende. Na verdade, quem tem que ser defendido é eu e você. Porque, infelizmente, coisas erradas que têm sido ensinadas aí caem para cima de mim e de você também. Porque nós dizemos que somos crentes, somos cristãos e tudo mais. Então você tem todo o livre acesso de chegar lá e trazer um ensinamento, trazer um esclarecimento, trazer um entendimento para as pessoas, trazer um fundamento para que as pessoas se voltem para a palavra. Então eu vejo que nesses dias nós temos um grande desafio a nos voltarmos para a palavra. Né, eu creio aqui que todos sabem, esse ano agora, outubro, 30 de outubro, nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. E um dos maiores fundamentos, tanto de Martinho Lutero, e não só dele, mas como os pais da igreja que começaram antes dele, e nós também não podemos falar de reforma só pegando o contexto de Martinho Lutero e os pais da igreja, nós matamos aquilo que é de mais importante, que é o que está contido na palavra. Então a reforma está na palavra. Então a reforma ela só existe porque existiu forma, e em um determinado momento ficou sem forma, foi necessário voltar à forma original, que é a palavra. Então, toda reforma protestante que eu e você precisamos não está contida em Martinho Lutero, nem em John Wycliffe, não em João Calvino, no Jacob Arminio, seja o nome do cara que se queira aí tatuar no teu couro. Se porventura quiser, o Anderson faz para você, o velho. Mas eu e você temos que estar o que? Atado naquilo que está contido na palavra. Então, esses caras só foram o que foram porque eles eram dados à palavra. Então, nos dias atuais, a qual eu e você vivemos hoje, nós não temos que estar só defendendo bandeira aí do calvinismo, do arminianismo, do não sei o que, universalismo, do ismo, ismo, não. Nós temos que defender a Escritura, nós temos que viver a palavra. Tão quanto aqueles homens lá, em meio à piedade e à vida de devoção deles, viveram naquela época. E puderam mudar uma grande geração. E o doido que eu fico impactado com essas histórias é que você não vê uma multidão de pessoas, você vê um homem, você vê uma mulher entendendo e mudando a história. E eu que tenho orado a Deus, Deus, que eu seja um desses. Que se porventura ainda o mundo existir mais uns 100 anos, que possam lembrar, não de mim, mas possam lembrar da piedade em ti, que eu fui aqui na terra e servi meu próximo. Então nós precisamos ter essa seriedade, precisamos compreender as Escrituras. Para você não ficar perdidão aí, por farão. Qualquer mensagem que você escuta, está lá o YouTube cheio de palavras, bolas de palavras. Vai lá, o que você quiser ouvir, tem lá. Tem gente que não está lá mais, tem gente que já morreu, tem gente que está ali ainda vivo, quase morrendo, está lá. Para finalizar, 119, versículo 9, diz assim, como pode um jovem, quantos jovens tem aqui? Aleluia! Glória a Deus! Jovem é de 18 a 45 anos, tá? Então pode ficar de boa. Aí entra na fase adulta, daí vai indo para a velhice, daí chega na capa da gaita, daí já... Tchau. Como pode o jovem manter puro, pura, a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, o salmista aqui está nos dando a chave da santidade. Está nos dando a chave da santificação, de viver longe do pecado, de sair da montanha russa espiritual, uma semana lá no fogo, duas semanas lá embaixo, desanimado, três semanas lá na glória, vendo anjos, anjos esbarrando em você com um lado, né, visões e tal. Daqui a pouco você um mês lá embaixo, desanimado, querendo chutar o balde, entregar tudo, se sentindo o pior dos piores. Não, Deus não me ama, essa obra é para outros, não é para mim. Está aqui a chave, a palavra de Deus. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 3, o momento em que Jesus está falando uma metáfora ali a respeito da videira, Jesus fala para os seus discípulos, vocês já estão limpos, porque vocês estão ouvindo a palavra que eu tenho falado para vocês tem lavado vocês, tem purificado vocês. João 17, versículo 17, fala, santificação vai vir por intermédio da palavra revelada a vocês. Então, meu querido, você quer ser santo a cada dia, assim como ele é santo, que é uma convocação para mim e para você, o texto diz, sede santo como eu sou santo, e santidade aqui ele está na raiz de ser separado. Original aqui do texto, ele fala, você quer ser separado desse mal, dessas trevas, desse caminho que, de acordo com Efésios 2, diz que você está sendo conduzido pelo príncipe deste século, sendo enganado pelo teu entendimento, sendo cauterizado a tua mente, que é o que diz lá em 2 Coríntios 4:4, que o príncipe deste século cegou o entendimento, para que eu e você não conheça a revelação da imagem de Deus revelado na cruz do Calvário. Então você quer não mais andar nesse curso, nesse caminho? Seja separado. Quer ser separado? Não quer mais viver para aquele caminho? Em Cristo Jesus, eu separo você. Então, em estudar a palavra, em conhecer as Sagradas Escrituras, você vai se tornar santo. E a palavra aqui está falando na condição de jovem. E jovem, como já dizia o Chico Anísio, né? É outro papo. Você sabe que é luta. Não é luta? É luta. Couro pulsando, fogo da carne, querendo prazeres. Deus está falando aqui, é possível um jovem se manter puro. Mesmo em meio a tudo isso que você tem visto aí. Mesmo a toda essa desgraça que está exposta aí simplesmente por um clique. Seja no Face, seja no YouTube, seja no X-Video, no YouDiz. Viu, os que riram aí estão sabendo, está amarrado. Em todos esses sites do Satanás, está ali, um simples clique. Pode se manter puro disso? Pode. Observando a palavra do Senhor. Buscando conhecimento na palavra de Deus. Se expondo na palavra. Vindo buscar, vindo ter entendimento aqui na escola, em todos os cursos que até então vai ter aqui também. Então você buscar se esmerar. Uma vez se fazendo isso, eu acredito piamente que não só o propósito de Deus na tua vida vai ser realizado, como aquilo que ele tem para fazer através da tua vida vai ser feito também. E você precisa crer nisso. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Que possamos ter prazer na lei do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui o contexto, Paulo está falando, já que nós entendemos que a nossa luta não é carnal e sim espiritual, precisamos ter o conhecimento que as armas a qual nós temos que aprender a usar também não são carnais, e são espirituais. E uma das armas a qual você sabe muito bem que ela é espiritual e não carnal, é as Sagradas Escrituras. Então, se você quer ter êxito diariamente, se você quer aprender a viver, mesmo em meio à aflição e lutas, porque mesmo se conhecendo a palavra, você não vai estar isento de algumas coisas a qual esse corpo corruptível está sujeito aqui nessa terra. Mas que você vai aprender a suportar e passar por algumas coisas com muito mais facilidade, você vai. Por isso é necessário conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. E eu gostaria que você orasse com o teu irmão aí do lado. Nós só existimos porque essa pessoa está do teu lado aí. Nós, como igreja, nós temos esse desafio, esse grande desafio. Comunhão, partilhar do pão, dividir as aflições, as angústias, as tristezas, também compartilhar as alegrias, as vitórias e tudo mais. Mas eu gostaria que você orasse junto com o teu irmão e você orasse pedindo o seguinte: Deus, nos dê amor pela tua palavra. Nos dê revelação através do teu Espírito naquilo que nós lemos. A tal ponto que a cada dia eu de fato receba vida e vida em abundância. Senhor Deus, eu sou grato por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pelo privilégio, Deus, de estar aqui junto à tua igreja, a esta comunidade aqui, Pai. A vida de cada um que aqui está, Senhor. Nós só estamos aqui hoje buscando entender e compreender as tuas veredas, os teus preceitos, o teu caminho, a tua sagrada escritura, a Bíblia, a tua palavra, o Cristo revelado através do Grafos, o Logos revelado a nós, o Rema trazendo conhecimento íntimo e profundo ao nosso coração, porque o Senhor que nos escolheu, Pai. Efésios 2, Deus, o Senhor nos traz o entendimento que não foste vós. Não fui eu que escolhi estar aqui, Deus. Foi o Senhor que me pegou da condição a qual eu vivia lá. E me transportou, ó Deus, juntamente com Cristo. E me colocou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E toda sorte de bênção, tudo aquilo que eu preciso, já está dado a mim. Já foi dado a mim. E a cada um aqui, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Pai, traga em nós consciência, Senhor. Gere em nós consciência daquilo que nós já somos em ti, Senhor. Até aquilo que muitas vezes conjecturamos, Deus, que existem áreas que ainda estão sendo amarradas em nós, Pai. A qual muitas vezes demônios vêm, Deus, para nos amarrar e nos levar para onde, se a tua palavra diz que o Senhor já levou cativo o cativeiro, Senhor. Não existe nada mais que nos prenda, Senhor, que nos aprisione aqui nessa terra, a não ser o nosso próprio conhecimento, a falta de conhecimento, ou seja, a nossa mente cauterizada. Então, clamo a ti, Deus, que o teu Espírito Santo revele a nós a tua palavra a cada dia aqui, Senhor, gerando vida e vida em abundância, Senhor, que tenhamos prazer na tua lei, Senhor, que venhamos meditar nela de dia e de noite, à tarde, todos os momentos possamos estar meditando na tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada um aqui, Deus, nessa noite. O Senhor conhece aquele que está cansado e sobrecarregado. E a tua palavra nos ensina, Deus, em Mateus 11, 28, que o Senhor convida essas pessoas a vir até a ti. Porque só o Senhor pode aliviá-las. Só o Senhor pode colocar o teu jugo, o teu fardo sobre elas, que é leve, que é suave. Não estar andando ao lado da religião, e sim de ti para aprender das maravilhoso ensinamento da graça, Senhor. Revela a nós a tua palavra, é o que nós te pedimos. Sê com cada um aqui, Senhor, durante a semana. E oro, Deus, para que essa semente da tua palavra germine no coração de cada um aqui, Deus. E cada um saia daqui, Deus, fortificado em ti. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem dar um abraço no teu irmão, desejar a ele uma boa semana. E até a próxima.